tenho medo de me voltar a dar a ti, apesar de não saber como viver assim, mesmo quando me quero entregar, ouço a voz do coração dizer: não é fácil amar. Eu não consigo chegar a ti.

noite contigo, por essa porta em que sais. Diz-me para onde vais. Deixaste-me meio perdido entre paredes a mais. De ser um caso raro de alguém que não quer amar e perder o pouco que tem. Diz-me, diz-me porquê. Se é noite ao nosso mundo, África.

Se não se via nadinha, como é que ele

que não quero mais errar. Enganei-me a mim mesma e não quis ver que tu nunca vais mudar. Já me cansei de esperar. Está na hora, tu vais escolher. Mas agora vai ser assim. Desta vez vou pensar em mim. Fiz as regras do jogo e vais ter que decidir. Não vou desistir. Mas desta vez tu vais ver. Eu não vou ceder. Pois já não quero saber. Tu eu. Mas desta vez tu vais ver. Eu te quero e não estás. Desta vez eu não quero sentir mais dor. Se tens algo para me dar, eu ainda vou cá estar. Só tu podes salvar nosso amor. Pois agora vai ser assim. Desta vez vou pensar em mim. Fiz as regras do jogo e vais ter que decidir. Não vou desistir. Mas desta vez tu vais ver. Eu não vou ceder. Pois já não quero saber. Tu eu. Mas desta vez tu vais ver. Já me cansei de esperar. Está na hora, tu vais escolher. Mas desta vez tu vais ver. Eu não vou ceder. Pois já não quero saber. Tu eu. Mas desta vez tu vais ver. Eu não vou ceder. Pois já não quero saber. Tu eu. Mas desta vez. Então vais saber que quem agora decide sou eu desta vez. O Canal 2 tem o prazer de apresentar Tardes Latinas. São 60 minutos para dançar ao som da melhor música vinda essencialmente da América Latina e da Espanha. Tardes Latinas. De segunda a sexta-feira, entre as 3 e as 4 da tarde. Só aqui, no Canal 2 da Antena Web. Fora não vai.

peito do teu coração. Que ninguém apaga o que Deus escreveu. Está

Não sei se hoje vou ficar aqui. Não sei se hoje vou gostar de ti. Não sei o que amanhã eu vou sentir. Rir, chorar. Não sei ainda se te vou escrever, nem sequer se te vou ligar. Não sei o que é suposto eu fazer. Esquecer, lembrar. Fala, grita, faz-me sentir. Não deixes o tempo voar. Se há um depois, pensa que se quiseres o mundo é só de nós dois. Fala, grita, faz-me sentir. Que amanhã eu vou sentir. No Canal 2 fica a conhecer as 20 mais da música portuguesa, os discos mais vendidos e as músicas mais tocadas a nível nacional, sempre em português. Top Portugal, aos domingos às 13 no Canal 2 da Antena Web. Essa menina tá me dando bola, tá na cara que ela quer me.

dizer-te, alterarei o que escrevi. Não que a história mude, essa repetir-se-á. Sinto que só assim, com mais uma vez, terei um ponto final. São assim todos iguais. ai, nunca mais. Eu bem sei que um dia tu irás voltar, já não quero o teu calor. Se apareceres, se vieres a chorar, guardarei meu rancor. Eu vou esquecer-me de tudo e lutar. Ah, no meu peito um escudo vou ganhar. Ser mais forte que a espada de um rei, que os ventos do norte. Mas é preciso muito tempo para esquecer. Eu pensava que eras meu até morrer. Me entreguei de corpo e alma sem pensar. Eu já nos via no altar. Mas é preciso muito tempo para esquecer. Eu pensava que eras meu até morrer. Será que os homens são assim todos iguais? Ai, nunca mais. Ai, nunca mais. De par em par. Comece bem o dia na companhia do Canal 2. Às 10 da manhã, Carlos Bonaparte abre as portas de um novo dia e traz-lhe De par em par. Efemérides, curiosidades, música e, claro está, boa disposição. De par em par, de segunda a sexta-feira, às 10 da manhã, no Canal 2 da Antena Web. Cantam na praça. vamos dançar. Mas à noite há vozes aqui, são de longe, tão longe, e chamam por ti.

perdido pelo mar. Esse perfume faz lembrar. É a sensação de ter o que não tenho. Silêncio súbito no ar. Odor perdido no luar. Ouço chamar, eu tento, mas não venho. Thank you. Eita.